Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo discute. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. O vírus cancelou feiras do livro, festas populares, espetáculos de música e alegria. O vírus fechou cinemas, teatros e outros eventos da nossa cultura, da nossa folia. Este ano não teremos o Junho do Santo António, do São João, do São Pedro e do Balão. Há atores, escritores, músicos sem nada para fazer, sem dinheiro para receber. Falta-lhes o pão. Há técnicos, operadores, auxiliares e montadores sem nada para fazer, sem dinheiro para receber. Falta-lhes o pão. A nossa cultura, a nossa festa, os nossos ajuntamentos eram o pão de toda esta gente. Os autarcas, que tanto têm feito no combate a esta pandemia, têm que ajudar esta gente a não passar fome. E têm que mostrar ao Governo e à Ministra da Cultura que estão enganados, que andam enganados. O fazer dos escritores, dos atores e dos músicos é o nosso lazer e o nosso prazer. Não podemos esquecer. Uma vida sem cultura é uma vida sem alma e sem emoção. Este é o momento do poder público mostrar que tem cultura no coração. Até para a semana. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo discute. Saiba mais em r6living.pt.